Brigade. Autorizado, Guarda, anima-te, 7-2. Anima-te, obrigado. Funcionamento, gol, 1-6, 1-2. No 567. Oh, perdão, é o 567. Autorizado, deixa o táxi, gol no 567. Mandar a táxi. Número 4, solo azul, 3 direito, 1, 2, 1, 9, chora. 1, 6, 0, 2, vamos informar aí pra ela. Muito obrigado. Boa tarde, Santos 3894, Libro. Santos 3894, táxi via Alfa, mantenha a posição, esse é táxi Juliette. Alfa, mantendo a Juliette. Solo Salvador, gol no 601. Tá com 171 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia. Tendo no Campinas, vamos para o táxi. Gol no 601, táxi via Juliette Alfa. No ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 6. Ajuste 10 no 1, uma boa noite. Táxi aprovado via Juliette Alfa, ponto de espera 2386, 10, 11. Ajuste 601, bom trabalho, querido. Falou, 3897, está pronto para o táxi. PAD 2264 horas de autonomia, alternando o galeão. 2897, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da pista 10, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 10 no 1. Boa noite. Está atualizado via Juliette e Alfa, ponto de espera da 10, 118,6, graças, uma boa noite. 4-0, autorizada para o delay da 3-4-0, Leandro 6-7-2-0. 4, visual contrato da companhia iniciando táxi no Travessa Gate 612. Ativo. Posso passagem no tráfego, ingresso via Juliette, gate 08, então 3894. Posso tráfego Juliette, gate 08, 3894. O 7-0 foi efetuado antes de ir pela direita aqui, evitar formações. Adeus. Para o táxi, 177 a bordo, 3,50, confirme. 567 vai guardar, tráfego Airbus 320 da TAM, vai parquear no gate 8 e após, prossiga táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6. Ajuste 10, 11, gol no 567. Paciente, após o colega da TAM parquear no 8, vai prosseguir o táxi Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 18,6, ajustado 1011, o gol no 567. 206, 866, frequência 12545, alterna 12685. 125 decimal 45, alternando em 126 decimal 85, azul 4206, uma boa. 01, decola Zulu 8, controle 198. Bordo 601, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite. Salvador, boa noite, gol, Bruno 601. Bruno 601, contato radar decolagem, suba para o nível 360. 360, Bruno 601. TAN 3897, ponto de espera da 10, pronto. 3897 autorizado, linha Aline Colab, 120 graus, 129. Aline decola, TAN 3897. Tiago Delta, precisa. Manutenção ciente, forma do tempo. Oi, Salvador, gol 9567, perto do ponto de espera da 10, pronto. Autorizado é manter, 67. Mantém, 10, gol 9567. Mantém, alinhar e manter. Alinhar e manter, com pista 10, gol 9567. Pronto, para cópia. Pronto, para cópia. Gol 9273, para confins, autorizado, nível 360, decola da pista 10, com primeira curva direita. Na saída da Euleda, transição bridge, aeroveta voou no meia. Controle Salvador opera em 199, decimal 8, torre 198, decimal 6. Aciona 5130, gol 9273. E seguro para evitar afirmações. Decola da 190, curva direita após. Saída da El, Leda. Via para o Espinho 6, 198 é o controle, 2826, 5130, é o controle. Bom, 273, correto, estou pronto para o pushback seguinte. Valeu, obrigado. Controle Salvador, 3897, passando 2, 8397. 83897, contato radar, se for para o nível 340. Autorizado para o delay, 340 para o delay, 3897. Decolagem 567, 120 graus, 109. Valeu, decolagem. Gol 1567, pista 90. Chame Recife, frequência 1251 e alternado 1-3325. 1-251-1-3325. Boa noite e bom trabalho. Boa noite, bom voo. Obrigado. Colos 25, 298. 098, boa semana, 567 agora. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 567, sobe gole 360. Boa noite, o gol 567, contato radar, subiu para o nível 360, saída gole. Ok, sobe gole 360, boa noite, 567 agora. Alerta 3603, identifique chegada a Mari, desça para 2000, o ajuste no 019. Solo Ocean Air 6259, para utilização Guarulhos, nível 380. Ocean Air 6259, pronto, cópias? Pronto para cópia. Ocean Air 6259 para Guarulhos, autorizado nível 360, via altruístico 50. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita. Saída da Euleda, Bidev. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-6. Aciona 5-1-17, Oxanair 6259. Cliente autorizado Guarulhos, nível 360 via Upper Whisk 50. Decola da 10 com curva direita, da Euleda, Bidev é a saída. 198 controle, 186 torre, 5117 é o transponder, copiou o Oceaner 6259. Oceaner 6259, chame pronto para pushback também. Tamo lá. Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo, mantenha com seus visuais 500 pés, o ajuste no 011, vou na proa do Fora da Barra, para ingressar no litoral, informe no Fora da Barra. Gol no 567, suba restrito para o nível 320. 320, restrito, gol no 567. TAM 3897, chame Recife, frequência 1251 e alternado no 3325. 1251-3325, muito obrigado e uma boa noite. Para o controle. Gente, informe no Fora da Pão, Romeu Oscar Bravo. Gente, informe na final para pouso. Turno 567, chame Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Recife agora 260-288, bom trabalho, boa semana, senhor. Até a próxima. Boa noite. Voadona, ou 3603? Pode autorizado Duna até 3603, informe na final de LS, autorizado a final. Reforçará na final, muito obrigado, 3603, para Duna. Peça livre, vamos ver se tá bravo. 3603, efetuou um desvio aqui à direita para evitar uma formação, já vai retornar para o agidor. Sete. 203. 3603, completo final, torre 186, até o meu posto. 186, até na capô, obrigado. Buenas, está 3603, vai passar em dia terra. 3603, enche, liga e pouso, pista no zero. Tem turno 20 graus, 10 mais. Liga e pouso, OTAN 3603, pista no zero. Baixado e travado. Zero, via Asterisco 50. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita da saída da El Leda Bidev. Controle Salvador 1-9-8, torre 1-9-6. Aciona 5137, voo 1940. Voo 1940, autorizado Guarulhos, 360 pela Brisco 50. Decola da 1-0 com curva à direita da El Leda Bidev. Controle 1-1-9-8. A torre é 1-1-1-8-6 e o transponder 5-1-3-7, gol 1-9-4-0. Gol 1-9-4-0, correto, chame pronto para pushback finalmente. Fechou. Gol 1-2-7-3, autorizado, chame táxi, gol 1-2-7-3. Salvador, muito boa noite, é o trip 5241, solicito autorização para confins. 5241, para confins autorizado, nível 400. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva direita, saída da El Leda Bridge. Aerovia Perdu 1-6. Controle Salvador 1-1-9-8, torre 1-1-8-6, aciona 5145, o trip 5241. Trip 5241 está autorizado, confins 400. Na Eoleda Bridge, Amper Zulu 1-6, decola da 1-10 com curva à direita. Controle de saída 1-9-8, torre 1-1-8-6, transponder 5-1-4-5. Correto, chame para pushback funcionamento, 35241. Chamará para funcionamento, 5241. Note o Webjet 5810, identifique, venha para o de Duna, desça para 2000, o ajuste 10011, informe no localizador.